241, autorizado com FINS nível 400, decola da pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Bride, Upazulu no meio. Frequência do controle 119.8, código transponder 5550. Autorizado com FINS 400, curva à direita para decolagem, da El, Leda, Upazulu 111, transponder 5550, controle 119.8, TRIP. Que é só confirmando, da El, Leda, Bride, e após Bride, a aerovia Upazulu 16, nesta para acionamento táxi. Upazulu 16, nesta para acionamento TRIP. Papá, Zulu, Juliette, Sierra, o controle de Salvador, prossiga. E prossegue para Salvador, confirma. Ok, informe o tipo de equipamento e a pessoa da bordo. O tipo de equipamento, confirma? Recente, ajuste 1090, mantém-se condições visuais via corredores. Informe para ingresso no corredor Interlagos, no Través de Paripe. Acione o código 0121. Vetoração para evitar aí os tráfegos na chegada à Mari, curve à esquerda na proa 170. E após voar 7 milhas nessa proa, reassuma na proa de Coral. Critério do comandante, o senhor deseja manter 4 mil ou prossegue na subida nesta Pro 170, confirme. Paulo Salvador, K3197. 3197, pronto para 4? Ah, firma, pronto, 4. Autorizado Galeão, nível 380, via decola da pista 0 com curva direita, saída da El, após da Leda, Lideve, up novembro 857. Controle 19.8, código 5551. Doutor, está livre o lançamento. Novembro 857, controle 198, transponder 5551, da 3197. Ok, só confirmando, após Leda, voa Bidev e após novembro 857, nesta para acionamento táxi. Rael, Leda, Bidev, 397, chamará. Paulo, gol 1273, ponto para pushback, acionamento, portão 3. Trisal, reparte para o táxi. Chamará para o táxi, gol 1273. Mike uniforme, desse manter nível 060, chegada a Mari, voe direto em TAP da presente. 060, descida, proa de Itaque. Para descida, o Lima Aquilo X6. Valeu, Lima Aquilo X6 para a descida. Está livre descida, pode passar um 2.500, Lima Aquilo X6. X6. contato no 5 com o controle? Vá no 060? E 060 autorizado. Meu Mike Charlie Coelho, Mike Romeu Charlie, chame Leos agora na frequência 1201 no serviço radar terminado. Mantenha nível de voo 0625. Salvo Salvador, gol 1273, está pronto para o táxi Alterna Campinas. 3 horas e 30 na autonomia com 193 a bordo. 193-330, Campinas, autorizado táxi Índia Alfa até o ponto de espera pistão zero. No ponto de espera, torre no 8 decimal 62. Via Índia e Alfa no ponto de espera 62, gol 1273. Eita, frequência livre. P549 controle. Ok, solicito que modifique o nível para o 080 devido a um tráfego de baixa performance, 20 milhas da sua frente no 065, para manter a separação com o tráfego. Papa Zulu Juliette de Serra, voe direto posição rotatória da presente forma quando tiver visual com a roda. Sim, para o controle. Motel Zulu, acione identificação, voe TAP da presente. Vê se mantém a 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-0, chegada à Mari. Papai Uniforme, Mike Uniforme, vê se mantém a 3 mil pés, ajuste 1-0, 1-0. 3 mil pés, 1-0, 1-0, Uniforme, Mike Uniforme. O 273, boa tarde. Pista 1-0, aliás, decolar autorizado, vento 130 com 10. Teve decolagem, pista 1-0 para o Golo 273. Trip 5495, agora 52 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Continue a ascensão 080, chame Leos na frequência 1201. Um abraço. 776, chegada a Mari, desça e mantenha nível de voo 050, vigilância radar. November, prossiga. Visual 1500 pés, 1090, ajuste, checo Zulu November. Ono 1978, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1273, perfil da El. 273, boa noite, suba e mantenha 360 da El, vigilância radar. 3197, pronto para posicionamento, portão 8. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, reporte táxi 397. Salva Papa Uniforme, Mike Reform, desse mantenha 2000, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Reportando localizador, autorizado 2000, Uniforme Mike Reform. Uniforme tem o tráfego 11 horas 7 milhas, está mantendo o corredor visual 1500 pés, não vai interferir com a sua aproximação. Ciente, uniforme mais uniforme. Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, chame a torre 118-6. 18-6 vai transferir Zulu, Juliette Serra. Torre do papapapá, Zulu, Juliette Serra. Uniforme, Mike, uniforme, interceptor, Elias. Uniforme, Mike, uniforme, complete, final, Elias. Chame a torre 118-6. 118-6, uniforme, Mike, uniforme. Direto para o final, reporte baixado e travado. É Ponta Araco, confirme o vento, por favor. 7h40 com 8. Grato. Torre Salvador, uniforme, Mike uniforme. Uniforme, uniforme, Mike uniforme. Sente do tráfego, continua a aproximação, reporte final de 4 milhas para a cabeceira 10. Ponta Araco, final de 4 milhas. Poderia confirmar se está algum tráfego essencial na 17? Tem sim, tem um pequeno porte aí no corredor visual para a pista 17. Ok, então a gente vai para 10 então. Fica, aguarde mais um minutinho. Salvador, 3197, pronto para o táxi, está com 182 a bordo, 4 horas e 2 minutos de autonomia, alternando Guarulhos. Ok, copiado Guarulhos 42182. Autorizado para seguir o táxi Juliette Alfa até o ponto de espera piscina 0. No ponto de espera, torno 8, próximo ao meia dúzia, agilizando na medida possível o táxi. Juliette Alfa, ponto de espera 186, agilizando 3197. Sim, aqui. Como 940, estou com a aeronave verbosa, tanto está iniciando o táxi através do gate 8. Após a passagem do mesmo, a sua retaguarda está autorizada. Puxa, pode para o táxi 1940. 10. Autorizado o pouso pistão 7, 130 com 8. Ciente, usou o de terra. Guarda sendo identificação, chegada a Mari, desce até o 050. Bono 776, desce para 3.000 pés, ajuste de altímetro no 010. 3.010, Bono 776. Bono 273, chame Recife, frequência 1251, 933-25. 251, confirma a secundária? 1-3-3-2-5. Bono 3325, obrigado, bom final de domingo. Obrigado, bom voo. Quatro, identifique, chegada a mão, desça até o nível 060. Juliette Serra, sol 04, local de estacionamento 1. Pátio 5, 180 autorizado, libera a esquerda, frequência nível estacionado, tenha uma boa noite. noite. Salvador estabilizado, INS. Lima Pêntano. 7 pronto, ponto esperadão na zero. 17, chama agora a torre no 8612. Ok, muito obrigado. Salud. Gol no 776, desça para 2000 pés, autorizado final LS. Reporte no localizador estabilizado. 2000, reportará, tio. Consegui via Taxi Juliette. Reporte para ingresso na Taxi Lima. Ponto para o cancelamento, prossegui visão no 7. Ok, tá pronto. Ok, autorizado então, curva à esquerda para um base pela direita no 7, no final checado, pista 17, altímetro 1010. O Lima, até o Zulu. Até o Zulu, é Patará. Intenções de pouso. Vento 120 graus com 10 nós. Copiado, 4 horas, Galeão 95. Autorizado prosseguir o táxi. Em frente, segunda à direita, via Índia, no ponto de espera, torno no 8 decimal 612. Oi, então, marca então, pode passar aí do 7 pelo 7 da Gol, pode prosseguir seu táxi via Juliette, reporte para ingresso na Lima. E depois corredor Interlagos, e vai reportar na rotatória, Ecos do Novembro. Ok, que foi passado o plano do senhor e ninguém informou que o senhor transporte de enfermo. Mateus Zulu, tráfego avistado, chega o trem, o vento de 130 graus, 8 nós, pista 17, pista 17, pouso autorizado. Autorizado, positivo, leva Mateus Zulu, indicado, trem checado. Então 3197, declaro 08, 198, bagagem. 098 é logo. Autorizado, prossegue direto então final 35, Ecos do Novembro. Passaria do 2224, reduza para 2109. Para 210, passaria. Controle, boa noite, Altan 3197 decolado, vai cruzar 1800. Altan 3197, contato radar, submeteu nível 380, saída da EL. 380, da EL, pode voar direto da EL? Afirmativo, estou autorizado. Solicita de 340. Solicita, não entendi? 340 nível. E 340, será coordenado. 397. 776, autorizado final LS, chame agora a Torre Salvador, 1862. 26, obrigado. Passaria do 2224, reduza para 1.800 nós, desça para 4.000 pés, corrija, desça para 3.000 pés, ajuste altímetro 1.0, 1.0. 1.0 para 3.000 pés, reduz para 180. Relativo, tem um tráfego com transporte de enfermo, finge de não ocorrer pouso simultâneo. Tá ok, eu vi detalhes, obrigado. Reduza para 2109. Motel Zulu no solo, Zulu 0, à direita, frequência livre, pátio 5, ela está. Tá 3197 Salvador. Prossiga, né, escuta. Aqui o nível disponível que Recife tem só o 320. Não tem nem o 360? Guarde. 130 com 10. Leve pulso, vou no 776. Porém, você vai subir restrito ao nível 320, TAM 3197. 360, restrito 320, 3197. 940, declarado Zuno 1, controle 198, boa viagem. 198, obrigada, boa tarde. Boa. Mantém o nível 060. Voo no 884, desça para 4.000 pés, ajuste 1011. 4.011, 884. Controle Salvador, voo 940, boa tarde. 940, boa tarde, contato radar na decolagem, sub e mantém nível 360. Oi, Dael. Dá presente, Dael, 360, voo no 940. Eco Zulu 90, visual com a cabeceira 35. Visual. Chame a torre no 86. 86, novembro. Passadeira 2234, desça para 2.000 pés. O ajuste 1091. Para 2.000 pés, 1011, passadeira. 4.90. Já travado, pista 35, pouso autorizado, vento é de 130 com 10. Vendo, pouso autorizado. Voo no 884, desça para 3.000 pés. Ajuste de altímetro 1091. 3.000, 1091, 884. Trip 5218, desça para 4.000 pés. O ajuste 1.011, 1091. 5218, 4.000, 1.011, Sérgio. Xené, 6212, desça e mantém o nível 050. No solo aos 13, libera a direita, pode manter essa frequência inicialmente e me reporte antes da taxa. Seu portão será o 01 do pátio principal, pode manter esta inicialmente. Sim, vai manter a direita antes da alfa, antes da alfa ser autorizado com a 770.